7, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. Centro 57, chame Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. A escuta, prossiga. 3567, chame Centro Recife em 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 1288, 1260, Centro 3567, boa. 3894, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 186, 3894. Boa noite, mantém o ponto de espera. Mantendo. Sete um minuto para a posição Conde, serviço radar terminado, chama controle Aracaju 120, decimal 3. Aracaju 203, doutor, doutor. 1273, no solo 04, nível direito, solo 21, decimal 9. Torre 3894 e LS da 110. Chame com o trem embaixo, travado. Travado. Aguarde a autorização do pouso. Vai. Solo Salvador, voo 567, está no portão 08. Informação e uniforme, autorização Brasília. 567 está pronto para copiar Brasília? Pronto. 0 grau 059. Livre pouso na 10, 3294. Web 6720, após o pouso do Airbus da TAM. Na final, autorizada a linha manter. Pouso Airbus da TAM, na final a linha tem o Web 6720. Deixa, Juliette, não me escuta. Alfa chamada do CED, não vai. Tio 567 para copiar? Pronto. Autorizado Brasília, nível 360 na Pesolo 17, decola da 190 curva direita na saída Arbor, transição Elefa, aciona 5544 e o controle 120 e 18. Autorizado 360 para Brasília, na Pesolo 17, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle. Transponder 5514, controle 120, decimal 8, gol no 567. Deixa eu transponder 5544. 5544, gol no 567. Correto, chama para acionamento. Repassará. São Salvador, boa noite, eu tenho 3897. 3897, você. Gentileza, o nível 340 para Guarulhos. Você está pronto para golpear? Afirmativo, pronto para coeficiente da informação em uniforme. Cuidado para Guarulhos, nível 340 via Apesuru 10, bridge depois Apesuru 16, decola da 10 com curva à direita na saída da El Leda e depois bridge, aciona 5546 e o controle 208. Tá 3897, está autorizado Guarulhos, nível 340, Apesuru 10, bridge Apesuru 16, decola da 10, primeira curva à direita da El Leda, bridge 1208 é o controle e o transponder 5546. Correto, chama para acionamento. Chamará 07, libera à direita, solo 121, decimal 9, da 3894. Direita 219, 3894. Solo da 3894, zona Eco. 3894, livre no táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, reporta antes da Juliette, 3894. Canadá, meia uma milha sudeste do Verde Salvador. Prossiga em condições visuais, ingresso ré Vera Cruz e Interlagos. QNH1017, repórter no ponto da descida, Eco Zulu 9. Eco Zulu 9, autorizado por seguir na proa do farol de Itapuã, repórter no ponto da descida. Juliette, voo 973. 273 autorizado, esquerda, portão 3. 3, voo 273. Sim, o 3894, observe a aeronave da Gol à sua frente, está autorizado a ingressar no pátio, esquerda, portão 11. Esquerda, portão 11, segue o tráfego à frente, 3294. Uno a mil pés, desce para Uno a mil pés, o Eco Zulu 9, QNH1017. Uno 0, chama o controle, web 6720. Chamando o controle, dê uma boa noite, 6720. 05, nós, intenção, pouso na 35. Controle Salvador, web 6720, de coluna da Eolenda, passa 2000, boa noite. Boa noite, web 6720, contato radar, suba para o nível 360, na saída da El. 360, solicita moeda presente por onde da L? Autorizado Leda, web 6720. Leda 6720. Gente, se deseja pouso na 35, será coordenado com a torre, já cruzou o 90. Salvador é o Ocean Air 6259, formação ativa na posição 9, 380 Guarulhos. .259 para Guarulhos, aguarde quatro minutos. Aguardando. Salvador, Gol nome é 01, portão 4, pushback seu nome. Eu 01 no 4, autorizado, chame táxi. Fala táxi, também 01. Pronto, está cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360 na Pesulo 10, depois Bridge, depois a Pesulo 16, conforme a rota. Decola da 190, curva direita, na saída da Ela, Lida, e depois voa posição Bridge. Aciona 5541, controle 208. TAM 3603, adicione a identificação desse via, chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1017. Via, chegada Mari, 1017, TAM Salvador, Gol no 601 para o táxi, 42, 4 horas, Campinas. Se está livre o táxi até o ponto de espera da 190, à direita, chama a torre 18,6 para decolar. Direito, 18,6, torre, Gol no 601. 7720, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Boa noite, bom voo. Bom, da Gol, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado decolar, 120 grau, 07 nós. Fiz decolar da 10 pro Gol no 60. A prota atingir 2000 pés após a colagem. Voo no 601. Perdão, mapei a prota até 2000 pés. Depois da colagem, voo no 601. solo, tá? 3897, puxa acionamento, posição 05. 3897, tá livre, puxa bem acionamento na 5, chame táxi. Chamará táxi 3897. Decolou 19, chama o controle, boa noite. Boa noite. Boa noite, Guna 601. 601, boa noite. Contato radar suba para nível 360 na saída da El. 360 na DEL, Gol 960. Três retoração para sequenciamento, a fim de permitir a aeronave com transporte fermo pousar na pista auxiliar. Curve à esquerda na proa 010, limite ao localizador. Limite localizador, 3603. Pode descer para 2000 pés. 3603, pista para, inicialmente para 3000 pés, devido ao circuito de tráfego em Vera Cruz. Positivo, 3000 pés, está 3603. Se possível, iniciar redução 2109. 2109, sem problema, está 3603. Salvador, Gol 1567, gate 08 para puxa acionamento. 567 no 8, está autorizado, chame táxi. Autorizado, é apontada para táxi, Gol 1567. Ok. Tá 3897, tá pronto para o táxi com 132 a bordo, 4 horas de autonomia alternando o galeão. Sim, em frente, via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, chama tudo de 86 quando pronto. Pátio Índia, 108.6, ponto de espera. Obrigado, boa noite. 603, curva direita para 060 para interceptar o localizador. 060 para o localizador, tá? 3603. November, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 118, 6, boa noite. Boa noite. Eco Zulu November, chame final normal, pista 35. Para Guarulhos, nível 360, na Apelis, que começará peso número 0 até Bridge, após a peso número 6, e conforme a rota. Decola 90, curva direita, na saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona 5563, controle 208. Autorizado 360, São Paulo, Guarulhos, Operos Zulu 90, Bridge, Operos Zulu 96 conforme. Decola 90, curva direita, da El, Leda, Bridge. 5563, transponder 208, controle 940. Correto, senhor pressionado. Bota lá. Para o táxi com 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 49, alternando com fins, voo 1567. 03, desça para 2 mil pés, autorizado o final e aliás, sexo e pista 10, aguarde para chamar a torre. 2 mil pés, livre e aliás, sexo e, aguardando a transferência para 3603. Salvador, boa noite, tá 3897, pronto, não pode ser da 10. 3897, autorizado, a linha de decolar, 120 graus, 07 nós. Autorizado, a linha de decolar, da 10, tá 3897. Base para final, baixada travada, Eco Zulu November. Avistado, autorizado o pouso na pista 35, 120 graus, 07 nós, Papatango Eco Zulu November. Chame centro Recife 125 decimal 1, alternando 33 decimal 25. 25, 133, 25, 601, boa. Boa. 3603, chame torre Salvador em 118 decimal 6. 186, obrigado. Salvador, voo no 567, no ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. Papatango Eco Zulu November, no solo aos 28. Vai pra Aerostar. Backtrack, táxi até Aerostar, Eco Zulu November. 3897, decolou aos 29. Chama o controle, boa noite. Boa noite, 3897. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3603 a 3 milhas do Índia Serra. Gente, estamos passando o Índia Serra com o trem mais travado. Para o Índia Serra, tá 3603. Saída da El. 340, saída da El, tá 3817. Estacionar a frequência livre. Autorizado pouso no 20 graus 069. Livre pouso no 03603. Oceaner 6259, Alterno Galeão, 4 horas, 9, 1 no bordo, 6259. Salve, 1 no bordo. Afirmo. Saí do táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, chama a torre de 86 quando pronto. Pátio Índia, ponto de espera 86, boa.